Eu quero estar-te longe, mas por perto. Eu quero pra vida inteira um destino incerto. Eu contratei um segurança pra te levar pra jantar. Minha vida é tão corrida, viajo pra tão longe. Pra provar meu amor que eu sei que às vezes se esconde. Eu comprei umas flores, vou mandar minha produção te entregar. É tudo que não compreendo, eu sei que nunca me contento. Eu quero fazer canções que eu não precise tocar. Incrível o jeito que rejeita, distante é tão perfeita. Igual a um vizinho que nunca vai reclamar. Minha querida, eu te entendo bem e te quero bem. Tem quem fuja de si sem perceber. Vem e escuta o que eu ouvi, me estudar e sentir o quanto eu me envolvi também. Se busco uma solução, provindo a consolação. Não vira, só vira lata que vive de inspiração. Dividindo o universo de aceitação no verso. Não espero um dia te peço em casamento. É tudo que não compreendo, eu sei que nunca me contento. Eu quero fazer canções que eu não precise tocar. Incrível o jeito que rejeita, distante é tão perfeita. Igual a um vizinho que nunca vai reclamar. Flores, espinhos machucam só longe delas. Não entendo porque um sentido em você após. Alguns beijos me levou, trouxe a você a tela. Só falta encontrar as cores. Me ajude a tentar esquecer o mal, dores, cicatrizes que liberem poetas de atores. Já sinto perfume vindo de fora, mas o vento que te traz é o mesmo vento que te leva embora. O efeito do grão prevalece, não se esquece, cresce. E o carinho do lábio, a alma obedece, minhas orações você te prece. É tudo que não compreendo, sei que nunca me contento. Eu quero fazer canções que eu não precise tocar. Incrível o jeito que rejeita, distante é tão perfeita. Igual a um vizinho que nunca vai reclamar.